0, desça para 2000 pés, está o time, está 9013, informe no localizador. Pensa como um norte a Salvador 1970. 970, desça para 2000 pés. Altímetro 1093, informe no localizador. Para 2000, 1090, porta no localizador 3305, autorização para Recife, Recife, Recife, Recife, Recife, Recife, Recife, Recife, Recife, Recife, Recife, Recife, Recife, Recife, Recife, Recife, autorizado nível de voo 330, decolando da 10 por a esquerda, perfil da Puca, Jamo, Aracaju, após Aracaju, conforme a nota do plano. O transponder é o 5527 e o controle em 19.35. Afirmativo, autorização nível 330, roda com a palavra, Puca, Jamo, Aracaju, transponder 5527, o controle 9935, da 3305. 3305, cotejamento correto, chama pronto, estiver treinamento, gate 5. Tá, só confirmando, o seu transponder ficou 5527. Afirmo, 5527. PS23, boa noite, ação de identificação, autorizado chegada a BOMF, da presente voo direto pelo, pista para 4 mil pés, está o time, estou no 013. para o localizador 1970. 970, complete a aproximação, chame Torres, 10895, com pouso. 10895, a Torre 1970. Salvador de voo 9035, centro da Alfa, situação para Recife. São Justa 03, aguarda autorização de pouso. 03, aguarda no voo 970. Voo 9035 está autorizado para Recife no nível 370. Via Pedro 17, decola da 10 curva esquerda no período da Pucajamo, Aracaju. 5544, transponder o controle em 119-35 por 9035. Autorizado Recife, nível 370. Santos do Lu 17, decola da 10 curva esquerda. Pucajamo, Aracaju. Retro de 9935, aciona 5544. 12, é 97. 9035 correto, só confirmando 370 aprovado. Chama pronto no 2 para o espectramento. 370 aprovado, aciona pronto no 2 para confirmando pronto. 9035. Autorizado, 90, vento de proa com 5 marchas. Vento passou e travou com 970. Salvador, boa noite, FM 2224, alfa, informação no portão 03, a autorização Aracaju, nível do repetido. 6224, minuto cópia, 190 para Aracaju, prepare a ponte. A escuta. 868, boa noite, essa é a identificação, vou direto do TAP para a chegada, ajustou o time do 903, desça para o nível 050. Sabe como é isso, 3050, boa noite, 970, solou aos 23, livre à direita, chame solo, 211. Direita, 211, solo, 1970. Boa noite, taxi via Alfa, reporta antes da Taxiway Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, 9770. Ou Chanel, 6224, pronto, 4. Confiram, prossiga. 6224, está autorizado para Aracaju no nível 190, via Golf 677. Decola da 190, curva esquerda no perfil da Conde. 5546, transponder e o controle 1935. 90 Aracaju, Golf 677, decola da 90, primeira curva à esquerda, Conde 5546, transponder, controle 1, 9, 3, 5. É 224, correto, no 3, chama pronto. 24. Portão 05 autorizado, chama pro táxi. Para voltar. Desça para 2010, nos pertinhos 1013, informa no localizador. 2013, informará no localizador, 723. Com 970. 970, mantém, Juliette. Mantém, Juliette, 970. Tá, 3305, já iniciou o push. Afirmativo, senhor. Tem condições de manter a posição por mais um minuto? Só pra aeronave da Gol passar reta agora, seguir pro 7. Afirmativo, mantém. Gente, obrigado. Nada. 1970, engrafa Juliette para o portão 07. Autorizado via Juliette, é o portão 07 com o 970. O TAR 3305, assim que a aeronave da Gol passar essa retaguarda, pode prosseguir com o push e chama o protótipo. Ah, se mantiver assim, a aeronave da Gol passar na retaguarda, liga o push e chama o protótipo. Um minuto pro push, 9035. Vamos ter posição, 9035. Utilizado no ILS, pista a vista, gol na 723. 6, completa a aproximação, chame torre, 10895, bom pouso. 1895, obrigado, uma boa Páscoa, 723. 1868, após o TAP, desça para 2000 pés, o altímetro 903, formando o localizador, 1868. Parado lá, 1868. Salvador, Gol 1723, Índia Serra, Abaixote na voa, boa noite. 1723, boa noite, ajuste na 093, já baixar e travado, tem livre pouso na 10, vento no 20 graus, 5 nós. Livre pouso na 10, Gol 1723. Rota 3305 para o táxi com 169 a bordo, alternando Natal com 3 horas e 26. 69, Natal 3h26, livre táxi, pátio Índia, ponto espera 1895, 1013 no ajuste, boa viagem, 3305. Pátio Índia, 1895, ponto espera 3305. Gol 9035, coordenando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Gol retaguarda, da TAM na retaguarda. Inicia no 2, chama pro táxi. Coordenação com a equipe de solo, faz passagem da aeronave R, retaguarda. Ele deve ter a para o táxi, gol 9035. Sola 723, Sola 32, direito no 211, no Sol. 211, Gol 1723. Salvador, Gol 1723. 723, boa noite, Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, Gol 973. Estabilizou, boa noite, 68. 7, aproximação, chame tua, 108, 95, com boa. 109, 100 graus, 108, 68. Boa noite, 68, estabilizado. 68, 68, boa noite, ajuste 90, no 3, continue na aproximação, bota externo, baixador e travado. Bota, né, boa noite, 68. Voltando 3305 no ponto de espera, pronto. Gente, 3305 mantém o ponto de espera. A aeronave agora é uma milha do externo com 198 mais. Repita. 198, 190 agora. Tá bom. Mantenha a cidade Juliette aguardando somente a aeronave da companhia inicial, tá? Sem querer iniciar, ingresso a Juliette, retaguarda mesa pro 4. Já posso passar a aeronave da companhia, vai pro 4, vou na 7. Check trem, pouso autorizado, na 0, vento de proa com 7. Seu travou autorizado, boa noite, 68. Saca com 095 após 3 horas e 2, apenas João Pessoa. 95 João Pessoa, 3 e 18, direita Índia, ponto de espera, chame Torres, 1895, 1003 no ajuste, boa viagem, 9035. Direita Índia, ponto de espera, 1895, 1003, obrigado, 9035. Faz a passagem do mesmo maneira e mantém a cabeceira 1-0. Faz a passagem do mesmo ali e mantém 1-0-3-3-0-5. Salvador, gol. 9035, boa noite. 9035, muito boa. Mantenha a ponte certa. Depois fora, gol. 9035. Boa noite, 68, solo 38, direito no 211, no solo. Direito 211, 868. Boa noite, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, noite 68. 7. Iniciado, 3305. O voo 9035, após a rolagem do TAN, ingressa, a linha mantém cabeceira 1-0. Após a rolagem do aeronave, a linha mantém 1-0, o 9035. Puxa, Tango, boa noite. Confirme parte, pista e POV. Está 04 a bordo, do lado da 1 do esquece. Ele é tomando a alta, ele está preso. É, só confirme o nível inicial para Ilhéus. Com certeza. 1 minuto para a cota, prepare a coral. É 3305, decolou aos 40, controle 1935, uma boa viagem. 1935, obrigado, senhor. Morou, muito boa noite, na 3305. 305, boa noite, contato radar, turbo nível 330, perfil cubo. Afirmativo. A próxima polícia ali é VAR Aracaju, senhor. Vargem. Autorizado, Salvador Ilhéus, nível inicial 1/100, decola da 1/7, curva direita no perfil da Coral. Em Coral, modifica, segue visual, nível de voo 045. Aciona 0260 no transponder, o controle 1935. Coral, aí o DCT Coral lá, tem velocidade, visual direto. Transponder 0260, 1935. 1935, aciona e chame 2245 para ataque decolagem, V3 no ajuste, uma boa viagem certa. Dois passagens de ataque decolagem, V3. Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, 1868. 0035, previsão mais um minuto para a decolagem. Retirando a disposição, 0035. Decolagem 90, vento 1, 1 0 grau, 7 mais. Deve decolar de 1, 0, 9, 0, 3, 5. Boa noite. Boa noite, para o táxi, até a papá autorizado, reporta para ingresso na pista, 8 está atrás. Até a papá autorizado, reporta para ingresso na pista, sim. Decolou aos 44, controle 1935, uma boa viagem. 1935, obrigado, voo 903. Oi, Salvador, voo 9035, boa noite. 3178, boa noite, essa identificação, vou direto de TAP, desço inicialmente para o nível 050, estou o time 0903. 050, na proa de TAP, como 0903, 19035, contato radar, grupo nível 370, perfil Pucca. Sobe para 370, perfil Pucca, gol 9035. 3600, boa noite, essa é a identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível 060. Hoje para o time, estou no 013, vigilante. 013, descendo 060, pressiona a Mari, 3060. Salvador, está passando o Ixiatango, posto para a autorizado, ingresso, táxi esquerda via pista, reforço cabeceira 17, alinhado, pronto para decolagem. Autorizado, ingresso, táxi via pista, vai reforçar alinhado, pronto para decolagem, Ixiatango. Na 3305, passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 12545, alterando 2685, boa viagem. Afirmativo, seu Recife, 12545, 2685, obrigado, uma boa noite. 6212, desça para 2000 pés, eu estou altímetro no 013, informe no localizador. Porta Lotus, 6212. Salvador, gol 1134. 1134, boa noite. Prepare a Fuca para Maceió. Só um minuto, vai fazer. Aliado pronto, Luciano. Brilho de colagem no 7. Vento no 20 graus. Meia dúzia de nós, Luciano. O uísque se atal? Sim, está autorizado esse atal. Tango decolou 5-1 no chão agora contra 1935, uma boa. 1935 está retorno. Escapa Tango, Escapa Tango. Escapa Tango, boa noite, contato radar, voa para o nível 100, voa direto coral. Direto coral, Escapa Tango. Passa nível 210, chama o centro Recife, frequência 12545, alterno 2085, boa viagem. 12545, 2085, obrigado, bom. 9035. Bravo, apoio direto. É, decola da 1-0 com a esquerda no perfil da Pucajama, da Jama Aracaju. Transponder 5556 e o controle em 119.35, gol 1134. Autorizado, Marcelo. 350. Perdulou 17, Orago, depois direto, Pucajama, Aracaju, decola 1-0, curva esquerda. Transponder 5556. Controle 1935, gol 1134. 1134, correto, chama pronto, inspecionamento, portão 07. Chama pronto, 1134. São 78 da TAM, desce para 2000 pés, soltinho, então 9014, forma o localizador. 2000, me ligação, senhora localizador, 3177. Um, 6600, desce para 3000 pés. 3000 pés. 614, hein? Positivo. 614, 3000. Dois no localizador. Positivo. Sete de aproximação, chame torre, 3895, bom pouso. Obrigado, boa noite. Oi, Salvador, chamando 612. 6212, boa noite. Continuando a aproximação, ajuste 1-0-1-4, a porta abaixada e checada. Boa noite, já abaixado e checado. Eu vi o pouso 1-0-120 com meia dúzia. Depois. Localizador pista 10-3178. Mete aproximação, chame torre 10895, bom pouso. 1845, boa noite. 2600, desça para 2000 pés. Ajuste 9014, informe o localizador. Ciente 3600, chamará no localizador. Descendo para 2000 pés. Ataque no 6224. Salvou o Xanaro 6212. Xanaro 6212. Boa noite. Tem que seguir a Alfa antes da Ataque 6 Juliette. Alfa antes da Juliette, né? 2-1-2. 3178, final do LX, race 1-0, baixa checado. 3178, ajuste 1-0-4, livre pouso, 1-0, vento no 30 graus, 7-9. Livre pouso, 130.7, 2-1-2, ingresso a Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, é 2-1-2. Visual até 3600. Sete aproximação, chame torre 10895, bom pouso. Obrigado, boa noite, até 3600. Tem 3178, sala 0200, direito no 211, na sala. 211, tá 3600. Torre tá 3600, estamos 1 milha desde a Serra, baixar travado, boa noite. 3600, boa noite, o ajuste 1014, vento 120 graus, 079. E abaixado e travado, tem livre pouso, pista 10. Gente, livre pouso 10, tá 3600. contato do 8962 24, tá 107, 2 horas e 40, Salvador. Dos 4, direita via Índia no ponto espera, 2.1895, 1014 na Juiz, uma boa viagem. Gente, 14.895, a direita agora, o Oceano, minha 224, obrigado. Juliette, remoto no 4, 3178. Juliette, para cá, 2. Salvador, Luiz Serra Tango? Luiz Serra Tango? Prossiga. Serra Tango, 7 rádio, senhor. 5/5. Ok, mais 3 minutos para coral. 300. Boa noite, Paulo, tá? 3600. 3600, boa noite. Taxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3600. Pronto, Oceano 6224, ponto de espera no zero. 224, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento no 30 graus, 8 nós. A linha de decola, o Oceano 6224. 1 no 34, puxa na posição 07. Posição 07, só um instante para puxar o novo 34. Salvador Grau, boa noite, que é posto, o Ciro, Ciro, o Ciro, Zero to zero, stand by for coffee, just a minute. Já tem o controle Salvador? Escuta. 53 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha o nível 1900, serviço radar terminado. Chame agora o controle Léo, frequência 1201, boa viagem. 1201, graças a Deus. Gente, remoto no 3 vezes. Afirmo. 3600. Previsão para o 1134. 1134, poder equipe de solo, pode ver o nave da TAM passar retaguarda, iniciando 7, chama para o táxi. Boa noite, essa é a identificação, autorizado chegada a mais, desço inicialmente para o nível 050. Estou tirando o 904 de ônibus. 224-07-1935, boa viagem. 1935, obrigado, Oxenel, meu Deus, 10-4. Controle Salvador, Oxenel, meu Deus, 10-4, cruzando 2-300. Salvador, 2-4, boa noite, contato radar, sobre nível 190, perfil Conde. 90 Conde, Oxenel, meu Deus, 10-4. Upper Whiskey 50 to Mark CRCR, then Upper November 866, and then as a flight plan route. Departure for runway 10 after departure left turn, Momo departure, Dilube transition, Fox 5571, Salvador approach frequency 119.35. Cerco Lisboa, Carnaval 350, Upper Whiskey 50, Mossoró, for November 86, then South, Runway 10, off departure left turn, home departure, Dilube, Fox 5571, 119.35, abort for 0. 0-0, red back was correct, call me ready for pushback and setup. 0-0. Aracaju, meia 24. Quatro Lili Tax 41 no Índio, ponto cara 295, ajuste na 014, uma boa viagem. Dado Tax 41 no Índio, 295, torre bom no 134, boa noite. Foi Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, 224, obrigado. retornando pro Odimari na 3152. 5-2, retração para o ILS X-Ray, curva esquerda, proa 040.